dinheiro, eu ganho meu dinheiro e gasto como quiser. Se eu quiser tomar em cocaína, pinta o jogo, ninguém tem nada com isso. Dinheiro é que nem cu, cada um faz o que bem entende com o seu. Eu como o seu. Essa grana é toda minha, eu ganhei. Se mereci ou não, foda-se, é minha do mesmo jeito. Dinheiro é que nem cu, cada um faz o que bem entender. O seu, como o seu. Seu.